batatinha e beliscão. O que é que começa com C? Companhia e confusão. O que é que começa com D? Dado, dedo e diversão. O que é que começa com E? Empatar e empurrão. O que é que começa com F? O finório e feijão. O que é que começa com G? Eu, gato e esfregão. O que é que começa com H? O honório e hamburgão. A, E, I, O, U. A, B, B, O, U. Injeção. O que é que começa com J? Jogo Jorge e Julião. O que é que começa com L? Lagartixa e Lampião. O que é que começa com M? O microgaita estimulão. O que é que começa com S? Narizinho e narigão. O que é que começa com O? Olho 11 e oração. O que é que começa com P? Pirulito e presentão. O que é que começa com Q? Quarta, quinta, sexta, não. A, E, I, O, U. A, B, B, O, U. K, C, C, O, U. Da, D, D, Do. A, E, I, O, U. A, B, B, O, U. K, C, C, O, U. Da, D, D, Do. Risório e requeijão. O que é que começa com S? Sapo, sopa e salpicão. O que é que começa com T? Tartaruga e tubarão. O que é que começa com U? Urso, ursinho, João. O que é que começa com V? A vitória e violão. O que é que começa com X? O xixi espertalhão. O que é que começa com Z? Zero, zorro e zangadão. Eu acho que já sabe ler quem cantar esta canção. A, E, I, O, U.